Game Track Podcast. Aumente o volume do seu videogame. Estamos começando a segunda edição do Game Track Live. Por enquanto ninguém ao vivo ali, mas só pra gente começar aqui por causa da gravação que vai para o cast, né? E vamos aos nossos participantes, né? Eu sou o Zabuzeta e nostalgia pra mim é no máximo Super Nintendo. Pra baixo é muito raro curtir a nostalgia daquela época. Aqui é o Snake e estou sentindo os sintomas do Fox Die. Fox Die por quê? Porque, cara, eu tô muito mal, velho. Tá você morrendo? Você tá morrendo. Você tem que ver o iglu que eu fiz de coberta aqui, cara, em volta da cadeira. Eu tô muito mal, cara. Tô muito mal. Nossa, velho, que tenso. Beleza, então. Aqui é o Fedaikin e Brace Yourself, Nostalgia is Coming. A tradução disso em inglês nórdico é abraça se a nostalgia vai comer. A nostalgia. Eu tenho o mesmo problema que você, pomba. Não enche o saco. Meu inglês é suburbano. Isso aí, só. Bom, não só é vou nórdico. Avisar a galera que online, que a gente tá online. Bom... Estamos aqui, novamente reunidos ao vivo, pra gente fazer mais um cast, um Game Track Live. Só que dessa vez a gente vai utilizar a temática nostalgia, né? É, a princípio, conforme o banner indicava, estamos começando só em 3 ao invés de 5 pessoas. Aí o Michel avisou que, conforme o trabalho dele tá mais puxado, já que ele vai casar no final do ano, as coisas de sempre. E o Madruga, acho que provavelmente um congestionamento, né? Lá no Rio de Janeiro, deve estar. Avenida do Brasil, whatever, as coisas aí do Rio de Janeiro. Provavelmente vai trazer ele. Vai aparecer no meio do cast, a gente vai summonar. Então a gente vai discutir todas as partes nostálgicas aqui no Game Track Live, logo após a leitura de e-mails. Então vamos lá! Estamos começando mais uma leitura de e-mails aqui no Game Track e estou com o Rubens. Rubens, tudo bem? Oi, gente, aqui é o Rubens Cavaleiro. Abração para todos. Tudo bom? Tudo bom, né? Então, já é bom lembrar que amanhã à noite a gente vai estar fazendo... Amanhã, dia 14, a gente vai estar fazendo outro live, né? Falando sobre algum tema gamer. Então, participe lá a partir das 9 horas. Então, fiquem atentos. Bom, então vamos aqui para a leitura dos comentários e feedbacks que a gente teve em relação ao Game Track número 48 de Final Fantasy VII, né? Episódio muito bem recebido, né, cara? A galera gostou bastante. Jogão, né? Muita gente falou. Até o Rodish mesmo ali no comentário falou que o único Final Fantasy que presta, olha que ele não gosta de Final Fantasy, né? E isso foi uma baita trollagem. Até o Marcos Malo Correia falou, tá trollagem, né? Mas enfim. Bom, antes de ler o primeiro feedback, acho que é importante lembrar que esse podcast que vocês estão ouvindo agora é o podcast editado do Game Track Live, que foi gravado no, na última quarta-feira, né? E eu, pra mim, é inédito. Vou escutar junto com vocês, ó. Então, na última quarta-feira, no dia 6, foi gravado isso. Só que teve um probleminha. Na hora de gravar, o meu gravador não deu chunk ali, não funcionou. E eu tive que pegar o áudio do stream, que ainda bem que foi salvo, né? E esse podcast tá salvo aí por causa disso. Então, a trilha sonora de fundo é a trilha sonora que tava no live mesmo, né? Então, alguns cortezinhos vocês vão perceber ali, mas entendo que foi um árduo trabalho pra deixar uma coisa bem legalzinha pra vocês aí. Beleza? É o mago da edição, esses áudios. Com certeza vai ficar bom, rapaz. Até parece, né? Bom, o primeiro feedback que tem aqui, na verdade, é de um rapaz da equipe, né? O Fedaikin, ele disse assim que o Final Fantasy VII, pra ele, não é o preferido dele. Ele respeita a história que é criada por ele, etc. Todo aquela esfera que é embutida com ele, né? Mas ele disse sim que ele... Apesar de tudo isso, ele não curte muita história. Ele chegou até a comprar o Crisis Core, né? Que é um... É como, digamos, um spin-off com mais explicações, né? E ele gostou muito da mecânica dele, mas não gostou da história, que praticamente é a mesma do Final Fantasy VII. E o... Só uma pergunta. Qual seria o preferido dele, então? Olha, eu acredito que deve ser da geração Super Nintendo. Ou... Porque assim, eu sei que muita gente ou curte o 6 ou curte o 12. A maioria do pessoal é assim. Mas eu acredito que tem gente que curte o 8, 9, 10 não. 10 é aquele idiota lá. O 12 é o finalzinho não, ali. Não, o 12 é das Panteras, né? Lá. Não. Esse é o 10. Ah, não. Das Panteras é o 12. Ah, não. Tá. Da Pantera da moto. Não, tá. Da orelhinha de coelho. Manjei. Sim. Esse eu não joguei, cara. Pra ter uma ideia. Cara, eu eu não sei nada, assim, a galera fala dos personagens, aí, Jonas, e o sei que lá, eu fico boiando, quem que é? Aí tem que pesquisar, assim, às vezes, pra tentar ver. Mas o melhor é o 10-2. É o 10-2? Zoeira. Não, assim, aquilo lá foi só um spin-offzinho clássico, né? Mas joguei, cara. Jogou? Cara, é que assim, eu como não tive console, né, eu não tive nada, assim, eu sempre fui mais PC gamer do que console gamer, assim, eu quase não tive contato com RPG, então por isso que eu leio bastante, assim, na hora de fazer o cast, pra estar por dentro da história, pra não dar uma de noob, né? Então, por isso que eu até entendo, assim, mas jogar nada, assim, eu só ver um pouco de gameplay, que pra mim é quase o mesmo sempre pra todos eles, embora o destaque fica pra história, né? Continua lá. Ele diz, assim, que até chega a ser estranho, né? Pelo fato de não gostar da história, ele tem o DVD Edition Super Ultra Mega Blaster do Advent Children. Você tem tesão, também, né? Tenho. Filmão, cara. Cara, é muito tesão esse aí. Embora tenha o lado emo do Cloud, né? Um monte de mimimi que tem na história. Ah, cara. Padrão japonês, tá certo. Dentro do padrão. Eu cheguei a assistir depois a versão estendida. Bacana também. Adiciona ali umas cenas de ação da hora mesmo. Bom, eu vejo o Final Fantasy como sendo um dos jogos importantes que trouxe aos ocidentais aquele esquema de fantasia final, né? E ditou algumas regras de RPG por aqui, né? Tanto que ele difundiu que o Final Fantasy tem muito bem, que retrata muito bem, né? Que é o paradoxo espaço-tempo, né? Que ele não respeita muita coisa, né? Ah, o bacana é isso. O enredo, ele recicla, né? Se recicla a cada edição. Na real, ele complementa, assim, tipo, o número é um complemento, né? Por dar continuidade. Idade, mas se for ver a história, às vezes elas se reciclam, mantendo as mesmos ideais, entendeu? Sim, por isso tem assomam, tem magias com nomes iguais, né? Que isso, fica tudo igual. Acho bacana isso. O bacana, por exemplo, do que um Final Fantasy que eu mais gosto, eu já falei aqui, é o Final Fantasy Tactics. É o mais gosto. Ele passa no universo de Valice, que eu acho que é do 12 também, se não tô enganado. Entendeu? Então ele volta, às vezes, as temáticas aos mundos, mas com eras diferentes, outro contexto. É bacana, eu acho bacana isso. Ah, isso é legal. Bom, só pra finalizar aqui, ele diz assim que o Nobuo Uematsu sempre dando seus toques de epicidade nas coisas que ele toca. Olha só, uma piada pronta, ele até colocou aqui. Bom, ótimas participações e uma discussão com fundamento. Abraço para todos e até mais. Bom, o segundo comentário aqui é do Marcos Melo Corrêa. Rubens, por favor. Vamos lá, cara, nosso desenhista, ilustrador oficial, seria? Vamos ver. Vamos aqui, Marcos Melo Corrêa. Acho que o Final Fantasy VII é um bom jogo e foi o segundo que eu joguei. Seria da série, será? Ou o segundo jogo de todo o universo? Não, segunda série, porque ele realmente curte o Final Fantasy VI pra caramba, assim. Zerei ele algumas vezes e tal. Ele tem o mérito de ter apresentado a franquia a muita gente, isso é verdade. O Start tava ali, no Ocidente principalmente. É a cultura pop, é a parada de cutscene, um monte de coisa, né? Exatamente. Quem não acompanhou todo aquele hype na época das revistas de games? Cara, eu tinha uma revista que tinha o detonado, tá ligado? Nossa! Tipo, ela tinha acho que 90 páginas, tipo, era grossa gigante, assim. Gigante, né? Gigante, cara. E eu jogava já a versão americana, 20 mil discos lá, né? Do set. Cara, eu sei que eu comprei a revista depois, tipo, já tinha fechado. Só que eu queria saber os detalhes, tá ligado? As entranhas do jogo. Lá que descobri os Apples, tudo aquela... A melhor combinação de matéria, sabe? Esse negócio aqui muito da hora. Da época, cara, a revista, não adianta. E a série Final Fantasy, ela é respeitada por ter essa gama de opções, né? Não é um jogo linear, né? É, cara, complexidade, né, cara? Tinha uma complexidade bacana, assim. Nossa, eu... Tava ali começando o PS1 e eu achava, nossa, cara, esse jogo novo, cara, pra mim tava ótimo, tava tudo bom. Como não tive PS1, cara, eu desconheço agora, é que eu olho muito depois do lançamento, por isso que eu não tenho tanto essa parada, nossa, esse jogo, né? Isso, tinha que ter pego o hype, exatamente. Sim. Que nem ele fala aqui, no hype. E continuando aqui, a trilha sonora é sensacional. É verdade, cara. Tem umas músicas bem, como que é, marcantes, assim, pra época. Ó, uma coisa que marcou muito. Não pode, vocês podem contar spoiler do jogo? Pode aqui. Contar. Cara, quando a desgraçada da Ares morre. Ah, isso aí já não é nem spoiler, velho, mais, né? Foda, cara. Que duvido, cara. Aposta que, cara, quem não sabia. Tunava aquela mulher com todos os itens, com tudo, cara. É desgrama, morre, tá ligado? Aí você fica aquela música, cara. Você não esquece a música de ódio, tá ligado? E tá, continuando. É um dos fatores que contribui na imersão dele, é verdade, cara. A música do Chocobo, ó. filé. Caralho. Atualmente, ele de longe não é um jogo favorito da série. Esse título é o do quarto. Olha, eu falei que era o sexto, mas o quarto também tem o Ciel, né? Eu não, sei, eu não lembro exatamente se é o Ciel, que é aquele cara homem-dragão lá, que era... Eu não sei exatamente. É, eu não sei, eu não sei se é o quarto que começa, tipo, eles estão num meca, assim, num gelo. Não, esse é o seis, esse é o seis. Esse, eu tenho certeza. Esse eu cheguei a ver, cara. O quatro começa naquele navio voador, né? Ah, que começa tá. Eu tenho quase certeza, eu tenho quase certeza que estou errando o nome do cara, mas eu tô falando Ciel, mas é aquele carinha que era um draconiano, assim, uma coisa assim. Ser um cavaleiro do dragão. É, isso. Sim. Dragonlancer lá. É, vamos ver se sai a ideia de um desenho pra esse cast. Saiu! Saiu! E ele mandou pra nós, cara, muito foda. A piadinha dos abos da parte do Sephiroth, né? É, a piada que o pessoal perdeu. Sephiroth, é Sephiroth. Sephiroth. Cara, massa, minhas piadas viraram desenho, cara. Fico orgulho de ser um cara que faz piada ruins, né? Embora muita gente não goste que eu fale isso. Mas enfim... Bom, galera, quem manda gosta de desenhar, cara, pode não ser a Kanye. Faça como o Marcos Melo Corrêa, mande que eu desenho, acho que criar uma área lá no Face, né? Lá no Face pra galera publicar mais fotos. Não, a gente vai ter, talvez mais pra frente vai ter uma área aqui no site mesmo, né? No blog, ó, tipo arte dos fãs, né? É, vamos ver, tem que ter bastante. É bastante, e tem que ter variedade. O Marcos Melo faz o seu trabalho muito bem. Então, pra quem gosta de desenhar aí, o Wesley Pires, querendo ou não, ele faz um desenho nosso, né? Na parte lá da coluna dele lá do. Tô esperando o Wesley Pires fazer uma caricatura de cada um, cara. Tô esperando só. É. Cutucada. Wesley, desenha eu. Bom, o cast teve bastante feedbacks, assim, eu gostei bastante, assim, do que o pessoal disse, né? O Heitor Polidoro disse que o cast foi muito bom, como sempre, isso me orgulha muito, né? O Rafael Taira, que sempre tá aí comentando, disse que iria ler somente até a leitura de e-mails, pois o tema não é uma coisa que ele iria curtir muito, né? Até, deu até uma discussão com depois, ali, em resposta disso do LZP, Iris, minha, do Marcos Melo Corrêa, falando pra ele escutar, pra não ser tão caim assim, né? Tipo, pô, escuta aí, não dá nada, não tem tanto spoiler, não... é um cast divertido, né? Na real, é bom sempre escutar coisa que nova, assim, outras opiniões isso. Pra saber de tudo, né, cara? Não, você fica preso no seu mundinho. Abranger mais, exatamente. Você fica preso no mundinho, você fica, tipo, limitado, né? Então, às vezes, é bom escutar uma opinião alheia, né? E teve dois comentários aí de pessoas novas. Eu, por exemplo, nunca tinha visto o pessoal aqui. Valeu pelos comentários aí do Marcelo Martins e do Flavinho Gaara, né, cara? O pessoal curtiu bastante o cast. O Marcelo também. Até disse, sim, que mais um pra mim, né? Por causa da música One Winged Angel, né? Que é uma música perfeita pra retratar um vilão tão memorável quanto o Sephiroth. Isso aí não tem dúvida nenhuma, né? Que é a música mais foda pra vilão, sim, do universo, né? Uhum. Que, cara, é muito foda, cara. Não tem música mais icônica, pelo menos na parte de RPG, do que a música dele. Coisa que o Flavinho Gaara diz que se cagou-se totalmente de tanto rir, tá ligado? Que a gente é doido, né? Ele falou que a gente é doido? Ah, eu sou doido! Não, cadê? Não, disse assim que ele já ouviu quase todos os podcasts, cara. Eu curti muito disso, né, cara? Normalmente quando chega alguém novo pra escutar os podcasts, escuta aquele e segue daquele, né? Aí mais quando a pessoa vai lá e escuta os outros, assim, é muita maneira. Então continua comentando aí, Marcelo, Flavinho, né? O nosso pessoal querido de sempre, Rafael Taira, Marcos Melo Corrêa, Heitor Polidoro, sem barba, né? Agora que já que Diablão 3 tá aí. Tá difícil de olhar pra ele sem barba. Sabe? Ele tá muito. Sem a barba de volta. Ele tá muito caricato, assim, sem a barba, né? Bom. É, ficamos por aqui, né? Voltamos aí pro nosso Game Track Live número 2. Na verdade, esse é o Game Track número 49, mas o Live 2, né? Que foi sobre o tema nostalgia, né? Rubens, nostalgia pra você, que você acha bom, ruim ou você acha meh? Cara, nostalgia na medida. É aquele negócio. Se mexeu com você, você curtiu, você vai guardar, tá ligado? Pra você com carinho, assim. Então tem coisas que você guarda com carinho. Por exemplo, um jogo que eu guardo muito carinho, cara, na época do Super NES, é o Chrono Trigger e o próprio Secret of Mana. Ah, tudo é RPG, exemplo, cara. É, RPG, cara. Eu peguei desde o Super Nintendo, eu fui focando muito em RPG quando eu jogava sozinho. Quando eu jogava em galera, daí era o F-Zero, era o próprio Super Mario Kart, entendeu? Mas quando tava eu, só eu, videogame, cara, eu focava muito em RPG, entendeu? Imersão na história mesmo. Você joga pra caramba o Secret Mana ainda no iPhone, né? Então, exatamente. São dois jogos que, cara, que eu tô tentando finalizar via nessas novas plataformas, né? iPhone. Futuramente quero ter um iPad aí, quando eu for rica! Sim! Que fica bonito jogar ali daí, né? Ih, Rubens, então vamos finalizar aqui, né? Nosso Game Track número 49. Próxima edição, uma edição muito especial, né? Então a gente tá aí com... Pô, cara, e é uma edição, velho, que eu não sei se eu vou escutar, porque é muito foda e eu tenho que... Ah, eu tenho que me preparar psicologicamente pra isso, cara. Pra ouvir o cast. Sim, eu falei já pra você pegar a parada aqui comigo pra jogar. Eu sei, você tá me cantando todo dia. Tá parado aqui esperando você levar pra casa e jogar e depois você devolve pra mim. Mas enfim, galera, escutem aí, deixem seus comentários, né, a respeito do fator nostalgia pra vocês também, né? Eu perguntei isso pra todos os participantes do podcast, até aqui na leitura de e-mails. E até breve, então vamos lá. E se você é canhadinho, não quer deixar comentáriozinho, mande seu e-mailzinho. E-mailzinho pro gametrack@levelmais.com. Vamos lá, um abraço. Beijo. Vamos começando aqui agora com a musiquinha do Snake. Snake, por favor, fala a respeito do seu jogo. Começar contigo, né? Se é a primeira vez que você tá fazendo, é bom tacar o cara na fogueira, tá ligado? Então, piazada, nostalgia, pra quem não sabe, pra quem tem 12 anos, é leite com pera, essas coisas. E lá. É coisa antiga, sabe? Não é hipster, não é... Não é vintage, não é nada. Nostalgia é aquela coisa que você tem saudades daquilo que você teve na sua infância. Que nem eu falei, vocês... Você não faz também. É aquilo. 12 anos não conta. 12 anos ainda é pirralho. Não, 12 anos. Nossa. O cara teve contato ali no máximo com o Play 1, no finalzinho do Play 1, né? Tipo. Final, foi final da temporada. É. Mas assim, finale. O que me incomoda um pouco é a galera que é muito nostálgica, assim, tipo, meu Deus, os jogos antigamente eram melhor que os jogos né? Tipo, ainda mais a gente tá nessa semana cheio de novidades aí com a E3, né? Aliás, vai ter live amanhã da gente, cara, essa propaganda embutida aqui. Gratuita. É gratuita, né? Pra quem tá ouvindo o cast já passou, né? Mas enfim. Nós pode. Bom. Cara, nostalgia, assim, é bom pra caramba, é bom. Pra mim, é segundo plano. Eu acho que atualidade é mais importante pra mim do que a nostalgia. Tem gente que inverte os planos, deixa a nostalgia em destaque e deixa o que tem atualmente, beleza, curto, mas pra mim nostalgia era melhor, jogos antigamente. Cara, não tem melhor que Sonic, não tem nada melhor que Mario. O que vocês acham a respeito dessa opinião, assim, específica? Não, assim, uma coisa que você tem que aprender é com o passado, de fato. Você tem que pegar as coisas boas que aconteceu, as histórias boas que você teve, evoluir e aplicar isso daí de uma forma decente. Uhum. Porque, cara, tipo, por exemplo, não é tão nostálgico assim, né? Mas Mario 64. Jogaço, né? Jogaço, cara. E tudo bem que ele sobrevive até hoje por causa da jogabilidade, do espectro dos gráficos ser meio cartunesco, podemos dizer assim, né? Mas além disso, ele é muito importante pelo fato de ser o jogo que aplicou muitas coisas em jogabilidade 3D, né? Uhum. E que nem, por que eu puxei do Mario 64? A continuação que ele teve, ele pegou a mesma essência do Mario 64 e botou no Mario Galaxy. Mario Galaxy é uma evolução muito foda, assim, do Mario 64, né, podemos dizer assim. E a mesma essência, cara, você tem a mesma experiência do que você teve no passado, tá jogando Mario 64. Sim. Entendeu? Isso é importante, você ter o feeling, isso é legal você manter. Agora, tipo, o que tem acontecido? Mais do mesmo. Ele não tem tido um passo além, eles estão evoluindo em gráfico, vamos dizer assim, a beleza tá bonita, mas tutando o que é bom não tem, entendeu? Isso que... Ó, por exemplo, um outro assunto, assim, já que já diverge do que a gente tá falando, é engraçado a gente pesquisar sobre jogos antigos, né, que a gente antes nem reparava o nome de empresa, etc, e ver que as empresas que a gente conhece atualmente, Activision, Konami, tudo tinha jogo naquela época e eram joguinhos, assim, simples. Hoje existe uma diferença absurda, né, dos jogos, assim, na minha opinião, porque existe... Tanto o fator de gráfico, música, né? Antigamente, era tudo a mesma pegada, né? Então você tinha que se destacar por um jogo que tinha uma jogabilidade um pouco mais limpa, né? Era mais questão de jogabilidade do que gráficos e música, etc, né? Personagem também. Também, né? Mas não tinha aquela profundidade que você tem, por exemplo, agora por causa de narrativa, de dublagem, né? Então tudo que o jogo possibilita hoje. O personagem tinha que ser carismático por si só, né, cara? Não precisava de ter um background pra construir uma personalidade. E também o fator da nostalgia a gente pode levar em consideração, assim, que fez com que os consoles, até podemos dizer assim, até a geração Play 2, né, dos mascotes, né? Tipo, todo console tinha seus mascotes, né? Uhum. O, por exemplo, Play 1 com Crash, que a gente vai falar aqui hoje. O Super Nintendo com Mario. É, na verdade, todo Nintendo com Mario, hoje, né? Até hoje, né, meu filho? Sim. Mas é que a parada que, tipo, que a Nintendo ainda puxa até hoje, questão de mascote, né? E, sei lá, pode dizer até que o mascote do Play 2 era o Kratos, né? Então, sabe como que é, né? Mas não que entra no fator nostalgia, mas só pra gente levar em consideração a questão de mascote, né? Bom, cara, em questão, assim, de fator musical, né? Essa época nostálgica, assim, que a gente vai... Vamos considerar aqui até Play 1, né? Que a gente pode considerar nostalgia. Acho que Play 2 ainda não é, de fato... Não, o Play 2 entrou muito já na época em que não tinha um fator nostálgico no jogo. É. Daqui 10 anos a gente falta falar sobre isso. É. Exatamente. Verdade, né? Quando tiver já, tipo, saindo o Xbox. O Xbox 1080. É 1080, whatever. Eu tive que fazer o cálculo aqui, mas foda-se. Porra, isso que você é o físico. Cara, eu tô gravando podcast, não tô fazendo cálculo matemático. Enfim. Se a gente tiver mais de física, 30. Não, sabe. Não, 620, 1480. 440. Meu Deus. Ei lá. Bom, questão de música, cara. Música dessa geração. O que vocês acham, assim? Tipo, tem gente que fala, porra, as músicas que tinha no Atari, que é aquelas bem chip music mesmo, né, cara? Que tinha naquela época, eram músicas fodas, assim. Eu, pra mim, eu considero mais a partir de questão de música mesmo, a partir ali do Master System pra frente, que eu considero as músicas mesmo, de fato, assim, que eu acho legal. Né? Tanto que é um jogo que eu vou escolher aqui. É um jogo de Master System, cara. Que eu gosto muito da música, assim. Mas Atari, cara, tem poucos jogos assim que tinha música de fato, né? Do Atari, cara, o que eu percebi bem era aquela do Space Invaders. Respira. E pra você, daqui. Cara, época da Atari, assim, realmente música não fazia muita diferença. Mas, assim, se você quiser andar um pouquinho mais pra frente, realmente tinha temas muito mais marcantes. Por exemplo, se você começar a tocar o tema de Hyrule, as pessoas vão lembrar primeiro de Super Nintendo. Eu acho assim, tipo, eu não sei se qual que é a época do Alex Kidd. Alex Kidd é Master System, né, no começo, né? É o iniciozinho. É bem no início. E a música do Alex Kidd são músicas que o pessoal lembra até hoje, assim. Eu acho assim que, tipo, Master System ainda pode ter começado as músicas nostálgicas, né? Bom, falando então Master System, né? Vamos começando com a nossa primeira música, depois a gente volta com um papo sobre nostalgia e jogos, né? Já que eu tô falando de nostalgia na época de Master System, né? O meu primeiro jogo que eu escolhi aqui pra falar é um jogo que eu me divertia muito jogando com o Polystation, né? Genérico de Master System, do meu primo. E a gente jogava pra caralho, que era o Balloon Fighters, cara. Balloon Fight, né? Balloon Fight, que é um jogo muito maneiro. Não sei se vocês curtiam esse jogo. Cara, nem conheci, velho. Olha, eu achei que ia jogar no emulador, cara, pra Playstation. Sabe quando existia aquele CD? Mas é essa versão mesmo que eu tô falando. Então, foi bem isso, cara. Esse jogo, cara, é um jogo mais divertido, porque ele tem o fatorzinho que você pode, tipo, fuder o seu amiguinho se ele estiver competindo com você ali, né? Porque é assim, o básico, você tem, assim, uma tela fixa, você atravessa, tipo, no canto esquerdo, você no direito, que é aquela coisa bem Mario. Qual que é aquele Mario mesmo? Mario 2? Não sei se era Mario 2 que era assim, né? Mas enfim, falando assim do jogo, o jogo é muito maneiro. Não, sei qual é essa, cara. O jogo, ele é até mais a tela parada, assim, o seu objetivo é você estourar os balões dos seus inimigos antes que eles estourem o seu, né? Então, e ao longo das fases vai abrindo mais desafios, né? Se você tem uma parte, assim, que tem água, se você chega perto lá, vem um tubarão e, tipo, pega você e te leva pro fundo. E tem, às vezes, tem uma nuvenzinha que solta um raio que ela fica, tipo, quicando a tela, assim. E se você for pego por aquela coisa lá, você perde todos os balões na hora. Então, é um jogo bem maneiro e tem as fases bônus, né, cara? E tanto que a primeira música que eu escolhi pra hoje, cara, é a música que já toca desde o começo do jogo, né? A main team que toca do Balloon Fighter. Então, vamos começando com a primeira música aqui e já voltamos. We'll be right back. de Rod tá falando que parece a música do comercial do Danete, realmente parece, velho. É verdade. Bom, aproveitando aqui então, vamos falar a respeito. Na verdade, eu vou fazer a pergunta pra vocês. Quais consoles vocês tinham, assim, antes do Play 1? Qual vocês tiveram? Começando com o Snake. Super Nintendo e o Phantom. Desculpa então. Não, pode falar, que eu já falei demais, vai. Então, vai. Fedequim, qual que os consoles você tinha mesmo? Repete, por favor. O Super Nintendo que eu tive, e antes desse eu tive o Phantom, que era o genérico de Nintendinho. Ah, Nintendinho. Joguei também bastante nesse, né? Eu tive apenas o Super Nintendo, embora joguei Mega Drive na casa de amigos, eu jogava Nintendinho também na casa de primos, assim. Snake, você teve qual? Cara, eu tive, acho que era o... Não era o Master System, cara. Era alguma coisa assim que faz tanto tempo, cara, que eu... Tinha 4 anos. Cara, eu comecei a jogar videogame com 3 anos de idade, na real. Nossa. Sério, meu pai tinha Top Gun. Top Gun, nossa, que ruim. Eu tenho vontade de ressuscitar um videogame desses e jogar Top Gun. Aí eu tive acho que eu cheguei a ganhar, cara, um MSX. Nossa, MSX é muito nostálgico, cara. É muito, só que, tipo... cara, você ligava na TV, tá ligado, o computador. Só é que... aquele que vinha com teclado, assim? Aham, só que... ninguém sabia usar aquilo lá. E devolveram pro meu primo, tá ligado? Então, tipo, eu nem cheguei a jogar. Eu só sei que eu tive. E essa história... Sabe mexer? Não. Tá. Ó, essa parada de história do seu primo lembra... aquela história que você contou no cast lá, que você tava jogando 64 na casa do seu primo lá, que o seu tio veio dos Estados Unidos, seu primo só falava inglês. Nossa. Qual que é a história mesmo, Snake? Nossa, cara. Não, eu tava... Meu primo veio dos Estados Unidos, né? E minha tia trouxe um Nintendo 64, né, cara? Sim. Meu Deus do céu, o que é aquilo, né? Nunca tinha visto videogame daquele jeito, cara. Tava pirando as ideias. Aí, piaça, tá ligado, né? Tem mania de escutar as coisas altas na TV, cara. Não tem jeito. Aí, meu tio baixa tava pintando... baixa essa TV, moleque! É, mais ou menos isso. E meu pai... tá absurdo! Sai de perto da TV, vai ficar cego. Ah... aí, meu padrinho tava pintando a parede, né? Em cima de uma escadinha, assim, três degraus e tal. Eu jogando lá. Chega o meu primo, cara, gringo, falando tudo enrolado, né, cara? Tá. E continua jogando Mario, tá ligado? Meu tipo... padrinho lá agonizando, cara. Ele tentou me chamar, só que ele não conseguia, porque ele perdeu o ar, tá ligado? Ele perdeu, sim, o fôlego. Porque ele deu uma chapuletada nas costas. Final das contas, velho, quase ficou paraplégico por minha culpa, tá ligado? Sacanagem, né? Depois de adulto, só depois de meia hora, tá ligado? E ele tava lá no chão. A minha mãe chegou assim, você não viu teu padrinho no chão? Ele, o que ele tava fazendo no chão? Ele tava brincando? Sacanagem, né? Não. Olha que só que maldade, videogame às vezes não salva vidas, né? Bom, então... depois dessa história aí, vou aproveitar e vou pedir pro Fedaikin escolher sua primeira música. Fedaika, por favor, faça gentileza. E aproveitando que a gente tá nessa época de 16 bits, eu vou pegar a minha primeira música, que é do The Legend of Zelda Link to the Past, que é uma das músicas, assim, que fica na sua cabeça na época do Dark World, porque você tá ali e aquela música tá tocando o mapa inteiro. Você não tem como fugir dela. Uhum. O A Link to the Past foi, eu acho que o que eu menos... tipo, o que eu fui ver mais tarde, né? Tipo, eu só fui saber dele, tipo, digamos, no ano passado desse jogo, sabe? Porque eu sou muito desligado em jogos, assim. Nossa, eu fui dar uma olhada... Sério, eu fui dar uma olhada em coisas assim só, né, no final do ano, tipo, passado, assim. Que o Michel falou que tava jogando lá naquela maratona que tava fazendo engraçado. Bom, enfim, aí é engraçado, porque parece que eu criei um costume... é que todo ano eu pego esse jogo e zero de novo. Ah, sempre tem um jogo do coração que você tem que zerar, cara. Sempre, né? É, aí eu faço todo ano. Então, minha música é o... até o tema mesmo, Dark World. Então, toque aí, Zabu. Toque aí. Vamos lá, então, tocar. Thank you. Bom, então, vamos voltando aqui. Tá vendo aqui o Gil Rod falando que o irmão dele pegou um Super Nintendo trocando por uma Xerox de um desenho. Sacanagem, né? Caraca. Meu Deus, cara, o cara desenha pra caralho, né? Porra. Pois é. Mas enfim, não vamos falar de aspectos econômicos do Brasil, né? Que todo mundo já tá preocupado com isso, de fato. Mas é tudo culpa da Grécia. Se não for, é culpa da Grécia. Malditos cavaleiros que não fizeram serviço direito lá. Mas enfim. Foi por causa do Seiya que pegou a linda e lustrosa armadura de Pegasus. E não pagou a taxa administrativa. Bom, então, eu tô ligado que o Snake também escolheu uma música das antigas, né? Uma música que tem até no Super Nintendo, já que a gente tá falando do Super Nintendo trocado aí do irmão do Joe Rod, né? Na verdade, o Joe Rod e o irmão dele é tudo gambiarrazento, né, cara? Fazendo propaganda pro blog dele, a gambiarra lá, gambiarra do Blogspot, alguma coisa assim. Aproveitando, então, vamos falar a respeito do joguinho que o Snake escolheu? Qual que é o seu joguinho, Snake? Cara, é Bumble Bubble. Bumble Bubble. Cara, não é Bumble Bee? Ah, não, espera aí, errado. Bumble. Isso aí, está foco, pomba. Ai, cara, mas assim, é um joguinho, cara, muito simples. Eles pegaram os dois personagenzinhos da Taito. Se vocês verem, é aquele joguinho que tem agora em qualquer portátil. Site de games de flash. E aí, portáteis também. Aquele que sim, que você pega aquelas bolinhas e tem que encaixar nas mesmas cores pra ir estourando ela, sabe? Sim. Ah, sei, sei. Jewel, de lá, como é aquele jogo maldito lá. Não é o Bigel. O Bigel é outra coisa, da EA. Mas a ideia é mais ou menos, né? É, a premissa é a mesma. Só que são dois dinossaurinhos, cara, que criam bolhas de sabão e derrotam monstros através dele. E, cara, eu jogava com a minha mãe, esse daí foi um dos jogos que eu joguei com 3 anos de idade, cara. Minha mãe se divertia com aquilo lá. Tanto que ela pergunta, não existe mais jogo que nem aquilo lá? É isso que eu falei. Conseguia lidar. Esse é a questão, assim, mais do que a gente falou lá, né, da nostalgia. Talvez por alguma questão de idade, né? Minha mãe jogou Mario pra caramba, assim, Super Mario World, ela adora. Então, se eu for precisar um jogo atualmente, ela não vai achar graça nenhuma. Mas aquele jogo específico, faria toda a diferença se tivesse uma coisa bem parecida, né? É um joguinho bem... Bonitinho. Bem kawaii, cute. Bem kawaii, cara. Porque daí você tem que ir matando os monstros com bolinhas de sabão. Eles ficam presos. Aí você tem que ir lá estourar ele. Você prende ele na bolha de sabão. Você pula em cima da bolha de sabão, explode, ele sai rolando e vira uma fruta. Ui, que delícia. Olha a mensagem subliminar aí. Aí você come a fruta. Não estrague a minha infância, por favor. Tá, então vamos lá tocar essa música antes que a gente estrague mais a infância. Pelo amor de Deus. Infelizmente, acho que o Madruga não vai chegar a tempo da gente terminar essa gravação, né? Ou deve estar um trânsito do cacete lá no Rio de Janeiro, por causa... Choveu um pouco aí no Rio de Janeiro, choveu? Choveu durante o dia todo, mas agora parou. Mas, cara, chuva, ele gera condicionamentos cara, que reflete até de noite, gera, cara. Congestionamento. Só Avenida Brasil já gera congestionamento, cara. Cara, mas eu cheguei à conclusão que carro é que nem Gremlin, cara. Ele se multiplica na chuva, é isso? Se multiplica na chuva, cara. É impossível, velho. É impossível. Ele virou malvado, né? É. Fica buzinando. Aí tipo... aquelas coisas, né? Bom, então vamos continuando aqui com o papo, cara. Bom, qual que é o ícone, na verdade, digamos assim, o ícone... Fora considerar Mario, Sonic aqui, você lembra de um outro ícone, assim, da nostalgia de PlayStation 1 pra baixo, assim, que vocês lembram bastante? Eu lembro alguns, cara. Você pode falar aí, tipo, quais são eles? Não, tem não a... posso. Ah, não pode? Eu posso, não tem problema não. É, tem o Star Fox em si. Star Fox série foda, ainda mais que aquele gráfico, digamos, em 3D, que tinha no Super Nintendo. Muito marcante aquilo. Sim. Tinha Samus Aran, o Metroid, você que sabe. Esse eu já não curtia. Na verdade, eu não tive oportunidade. Sabe que eu jogava bastante no Super Nintendo? Que era, apesar dos pesares de eu não gostar de Samus Aran, eu curti aquele Alien 3. Cara, Alien 3 uma vez que era só. Bem maneiro, assim. Tipo, eu gostava por causa de fator de exploração. E o Metroid, Super Metroid, Metroid Whatever, assim, tipo, Whatever, não tô falando desconsiderando, só falando Whatever que eu não lembro o nome, tá? Eu nunca, normalmente quando eu falo Whatever, que eu ou ando sem falar o nome direito ou tô desconsiderando o nome, enfim. Ou em inglês. Ou em inglês, o meu fator inglês é de suburbano brasileiro, enfim. Esse jogo que é muito maneiro. O Snake, você lembra algum outro mascote, assim, que vocês lembram? Mascote não, tipo, o personagem mais cativante, assim, dessa época? O que embarcou bem foi o Mega Man, cara, assim. Ah, Mega Man é um clássico, cara, esse. É um clássico, mas assim... Desde o Nintendinho. Sim, vem. Não, mas é muito mainstream, tá ligado? Mas é mainstream, mas a galera fala, ah, eu gosto do Mega Man, né? Mas a galera, tipo, sei lá, 10%, 5% não fechou o jogo. Eu sou um... tipo, fechou o jogo, né? Não, o restante ficou só falando, ah, eu já joguei, eu curti pra caramba. E é mais fator nostalgia do que um fator, tipo, meu Deus, eu amava esse jogo mesmo, né? O outro que eu lembro bastante, assim, que talvez foi por causa que a época era um pouco mais popular, que é o Asterix, né? Não sei se vocês jogaram bastante jogo do Asterix. Não. Ah, não. Uma coisa que eu lembro que eu jogava, mas era pra PC, na real. Que marcou PC... bastante. É, não, tinha pra PC, mas também acho que tinha pra outra plataforma, só não sei dizer qual. Qual? Aquele de Lost Vikings. Ah, de Lost Vikings. Tinha pra Super Nintendo, velho. Super Nintendo, sim. Super Nintendo? Então, mas eu consegui jogar no PC, cara. Ô, Snake, você que manja de... Você que curtia aqueles jogos de mecha, assim, Super Nintendo. Lembra aquele jogo... Metal Warriors, lembra? Era um, assim, que você escolhia um robô, aí ficava a tela dividida no meio, aí você podia... Você tinha que enfrentar o oponente, né? Tipo, o outro jogador. Só que você podia sair da navezinha, você era um homenzinho bem pequenininho, assim. Aí você entrava ali, aí tinha uns mechas em forma de bichos, assim. Uns mechas muito maneiros. Aquele jogo era muito foda, porque você pegava o upgrade na fase, aí você percebia que tinha um HUDzinho no meio, assim, que explicava onde estava a distância cada um deles. Você lembra isso aí também, Fedequim? Não. Nossa, cara, não, meu Deus, não como joguei, vocês não lembram de Metal Wars, cara? Metal Wars era muito foda. Não lembro, acontece, rapaz. É verdade, né? Tem muito jogo assim que eu não lembro, né? Mas enfim. Bom, então... Eu acho que não é nem que eu lembro, cara. Não cheguei nem a jogar mesmo. Eu acho que você jogou porque acho que uma vez a gente até comentou, você falou, nossa, esse jogo era foda. Acho que você tá só esquecendo. Porque eu lembro muito tempo que eu cheguei a comentar esse efeito dele velho. E falou, mas Super Nintendo, cara, não é tão velho assim, não é Atari da vida. Bom, é, né? Então eu vou falar a respeito de um jogo, cara, que eu joguei muito, principalmente porque eu pegava emprestado a fita. A fita nem era minha, né? A fita era do meu amigo. Eu emprestava a minha do Super Mario, do Mario Kart, etc, que eu tinha. E ele passava a fita que tinha 5 jogos em um, né? Tanto tinha Asterix, Alien 3. E o outro adorava jogo que eu tinha... Fita 5 em 1. Adorava. Fita 5 em 1 era vida, né, cara? Oh, era igual a sua lista da Steam aumentada, tá ligado? Quando você compra um jogo, né? Sorrisinho de canto, nossa. Aí, cara, um jogo ali que eu jogava pra caralho era o Magical Quest do Mickey, né, cara? Não sei se vocês jogaram este. Esse vocês jogaram, por favor, né? Joguei. Aquele que você pegava os tomatinhos, você dava tipo a corda nele, você podia ficar voando até um tempo que ele gastava aquela corda. E até era assim, tipo, mostrava aquela abertura que você e o Pateta tá brincando e o Pluto ficava tentando correr atrás da bola. Aí você joga muito forte, ele vai pra uma moita e some. Aí o jogo é meio você correndo atrás do pra resgatar o Mickey, que foi provavelmente foi pego pelo bafo, né? Bom, antes de qualquer coisa, vamos summonar o Madruga, já que ele chegou aqui, né? Vamos summonar o Madruga, Mais amor aí. Olá, pessoas. Olá, pessoas. Dá um oi pra galera que tá vivo aí. Opa, desculpa. Olá. Oh. Madruga entrar, não é nem olá, né? É rolar, né? Bom. Opa. Bom, é tão Madruga. Bom, é tão bom ser bem recebido, né? É, você gosta de ser recebido com rola? Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos aqui aproveitar, né? Dar boa-vinda pro Madruga, né? Eu vou pedir minha primeira música aqui. E Madruga, na sequência, quando voltar essa música, ele vai pedir a música. A primeira música dele só pra gente encaixar aqui na sequência. Bom, encaixar bem, Madruga encaixando todo mundo aí. Bom, a música que eu escolhi é a música do Magical Quest, Boss Team 2, do jogo Magical Quest do Super Nintendo, do Mickey, né? Bom, falei tudo errado, vamos lá tocar a música e já voltamos. E salve a dislexia! Demonize. Bom, então, voltando, né, dessa música fantástica, vamos começando aqui então com o primeiro joguinho do Madruga, né, Madruga? Cara, eu escolhi um joguinho muito do bom. Muito do bom? Uhum. Eu gosto. Não, não, sério, não é que nem o bom da minha coluna, não. É um, tá. É um grande clássico dos arcades aí, dos beat'em ups, chamado Cadillacs and Dinosaurs. Nossa, esse jogo é muito foda. Como que é o nome do carinha lá, que era Mostarda? Eu tô zoando. Mustafa. Mustarda. O negão de Mustarda detetive. Tinha um árabe, né? Não, você é maluco, cara? Ah, cara. Você tá confundindo, cara. Cadê um árabe em Double Dragon? Nossa. Ah, não. Eu tô dizendo Capitão Comando. Capitão Comando tinha o carinha lá que era meio múmia ninja, né? Então é. Capitão Comando tinha um bebê, cacete. Tá bom, um bebê controlando um robô, né? Bomba. E uma múmia com facas subsônicas. Subsônicas. Facas guinso. Que corta até pedras? Que corta até pedras. Bom. Pedreiro, tio. Então explique um pouco mais a respeito desse excelente jogo. Ele teve continuação depois? Não lembro. Não. Ele teve em outras mídias. Ele teve histórias em quadrinhos, teve... Foi tão popular, né, cara? Esse jogo foi muito dos populares, assim, podemos dizer. Porque ele abrangiu para outras mídias, né? Normalmente jogo nessa época não tinha tanta essa abrangência pra... História quadrinho, né? Fora os jogos mais populares, assim, que vendia o console, né? Sim, e teve até um desenho, cara, que passou aqui no Brasil, na Band Kids, eu lembro. Nossa, eu lembro um pouco disso. Eu também lembro. Um pouco. Mas não lembro mais nada, só lembro, assim, que tinha, pronto. Se tinha, eu não vi, cara. A temática do jogo, cara, era muito maneiro, que é um beat'em up, assim, contra uma gangue, e no meio do cenário da cidade tinha dinossauros, né? Era muito maneiro. Se você irritasse alguns, eles podiam te atacar, né? Eles estavam, tipo, irritados, aí você batia e depois eles ficavam de boa, né? É, eles tinham que saciar sua sede de raiva até você matar eles ou até eles cansarem. Sim. Aliás, aproveitando que Madruga caiu. Ih, delícia. Gordo, a conexão dele não tá muito legal. Velox, no Rio de Janeiro, um beijo. Bom, eu vou fazer o seguinte, só pra gente não ficar sem o papinho aqui, eu vou tocar a música do Madruga, né? Vou ver se ele volta na sequência. Então vamos lá, começando com a música dele que ele escolheu. Tocar Madruga. Vamos tocar. Não, por favor, para. Vamos lá, ele escolheu a. Escolheu. Presta atenção na minha frase, ele escolheu a faixa número 4, Top of Building. Então vamos tocar lá. estamos voltando aqui com o Madruga voltando na conversa de fato, né, Madruga? Aham. Uh-huh. Maldita vela. É... Mal posso ver seus movimentos. Tá foda, né? Bom, só aproveitando aqui, mandar um beijo pro nosso amigo Heavy, Hugo, que provavelmente tá escutando a gente aí. O Dio Rod, né? Lembrando que os participantes do chat, eles estão concorrendo a um joguinho do Steam, né? Baconing, que é a continuação lá do joguinho maluco lá. Ô, eu também tô do streaming, quero participar também. Não. Da equipe não vale. O jogo da Steam lá vai sortear aqui e depois, no final, passa, né? Só pra gente completar aqui o assunto, fala mais a respeito do Cadillac Dinossauro, que a gente não chegou a completar porque você caiu, né? Da música que tocou. Uhum. Ela tem uma pegada meio Mega Man, né? Justamente por ser da Capcom, né? Não sei se vocês perceberam. Sim, cara, essa música aí é do... bem do começo do jogo, quando você chega depois da apresentação, ela toca bem rápido no jogo, porque ela passa só quando você está em cima dos prédios. Você começa lá, ela toca nesse momento. Ela é ótima. Ah, sim, é bem maneira. Ela tem, tipo, uhum, aquela pegada bem, tipo, ação, aventura de Mega Man, só que na verdade no Cadillac Dinosaurs, né? Soco, chute, soco, chute, pulo. Cara, o que você esperava de um jogo onde você pode bater num dinossauro até ele mudar de cor, cara? Sim. Pois é. A parada é pigmentação à base do soco, né? Você já teve o puto que mudou a cor do dinossauro na base da porrada? Pô, cara, fantástico. Pega um momento, né, cara? Putz, eu tô puto, vou bater aquele cachorro até ele ficar de outra cor. É. Não. Vou bater cachorro, por favor, né? Bom, então vamos pedir a música aqui agora do Snake, né? Snake, por favor, vamos começando a falar aqui de um jogo que eu sei que Maduro queria muito escolher a música também. Eu te odeio, Snake. Maduro falou aqui. Eu te odeio, cara! Ó, de primeira instância, eu pensei, não, já que o Madruga falou no cast passado que queria ouvir, não, eu vou pegar e eu vou homenageá-lo a essa. Mas já que você chegou atrasado, fuck you, that's why, eu não vou te oferecer essa música, tá? Só engraçado. Só homenagem. Não, nem homenagem. Ah, droga. Vai, bom, qual que é o jogo de qual música? Vai ficar com menção honrosa. Vai ficar com menção honrosa, pronto. E jogo de qual música, Pia? Cara, jogo de qual música? Jogo de qual música? Música de qual jogo, caralho? As gafes ao vivo não pode faltar, né, cara? Muita barriga, seu simpatia. É. Agora vocês já sabem quem é que faz o passa da dislexia. Dislexia, né? Só eu que faço, eu sou dono daquele perfil lá. Ai, ai. Mas enfim, o jogo que eu escolhi foi do Metal Slug, que ultimamente tenho jogado o Metal Slug Anthology do Wii. E cara, eu zerei o 1, zerei o X, zerei o 2, zerei o X, agora eu tô tentando zerar o 3. Eu zerei o 1, o 2, o 3 e o X uma vez. Só que cara, esse jogo é aquele típico jogo difícil. Aqueles jogos clássicos difíceis. Só que não é aquele que você se desmotiva, cara. Você tem vontade de gastar mais ficha jogando aquela porcaria. É, embora eu não cheguei. Acho que cheguei uma ou duas vezes no fliperama. Mas o restante mesmo eu joguei no emulador, em locadora mesmo, que eu joguei no futuro. Ah, até mesmo no PlayStation 1, no meu caso, né? É. Fliperama eu acho que dava uma pegada bem melhorzinha, sinceramente. Sim, eu joguei todos no fliperama, do 1 ao 5, o 6 e o 7 eu joguei no emulador mesmo. Esse jogo também é lindo, cara. Você jogou pra caralho no Dingo, né, no seu Dingo. Né? Pô, cara, era isso e King of Fighters no meu Dingo, basicamente. Jogou tanto que arrancou as teclas, né? Aham. Não, e cara, o jogo é bem... digamos assim, pegada contra, né, da vida, né, porque é legal porque você vai dando upgrade nas suas armas, que elas gastam, depois elas voltam ao normal, né, com pistolinha, e é aquela coisa bem, tipo, de conforme você vai naquela visão lateral, assim, for andando, você pode ir em alguns pontos mais altos do cenário, assim, cara, é uma homenagem, no começo era uma homenagem a contra, e agora é uma série, assim, que é, pra mim, na minha opinião, é uma série mais respeitada que tem aí, né. Uhum. É, tanto que eu tava jogando... Eu tava jogando, o povo olhou assim, né? Tipo, pô, você tá jogando um jogo velho? Pô, tipo, é sacanagem isso. Não é velho, cara, é bom, essa que é a diferença, entendeu? É, aproveitando que a gente falou em jogo velho, né? O Madruga não participou da nossa discussão no começo, né? Que a gente falou a respeito do pessoal que se prende muito à nostalgia. Madruga, eu sei que Madruga gosta muito de coisa nostálgica, mas você... Você, tipo, você coloca ela mais em relevância do que os jogos atuais, ou você prefere mais os jogos atuais do que os jogos antigos? Cara, eu não tenho assim, eu divido bem. Eu gosto muito de jogo dos jogos antigos, assim, mais a era 16-bit Super Nintendo, essas coisas, mas também gosto muito dos jogos atuais. Não tenho uma preferência, assim. Às vezes eu fico até um pouco puto, assim, com a galera que fica, meu Deus, né? É isso, e só não existe outros jogos melhores que isso. Na minha opinião, é que nem você falou, você tem que saber relevar, entender que tem aquela importância. Se não fosse por eles, não existia o que tem hoje, né? Mas não é um dos melhores, na minha opinião. Sim, cara, mas eu tenho só essa nostalgia aguçada em determinados estilos. Por exemplo, o do Metal Slug mesmo, o Run and Gun. Cara, basicamente morreu, hoje em dia você não vê mais. Só Metal Slug, o Contra mesmo, esses jogos antigos, beat'em ups, como foi o que eu citei anteriormente. Não tem mais hoje em dia. Os últimos que foram, acho que, se não me engano, o God Hand pra Play 2. Não, teve o Scott Pilgrim também, pode falar, mas são poucos casos, né? É, cara, na minha opinião, assim, tipo, tem muitos gêneros assim que funcionam melhor na nostalgia, né? Que essa galera fala, porra, não vou pagar num jogo que é só isso, né? Tem muita gente que vai falar, sair um beat'em up que só por sair assim, sem ser uma franquia especial, são poucos, né? É um nicho específico que vai pegar o jogo desse tipo, né? Bom, só pra não se enrolar tanto, Snake, volta falando a respeito do Metal Slug 2, que é a música que você escolheu desse jogo. Então, eu escolhi a música do final do primeiro jogo. Metal Slug 2 aqui pra mim, você mandou errado o link? Ah, não, tá certo. Eu tinha visto do primeiro jogo. Não, é que eu peguei por causa da referência que tem no segundo jogo. Ah, tá. Que é muito bom, cara. E o Madruga sabe qual que é. Que eles pegam a temática do Independence Day no final, cara. Nossa, que tesão pra caralho. Ixi. Cara, eu quando olhei assim, velho, isso é Independence Day. Os caras estão fazendo o jogo, entre aspas, eles fizeram todo um background pra encaixar essa parte. Sim, cara. É. Um dos pontos fortes que a gente não falou aqui é o humor dessa série. Ah, nossa. Sim. Ele é estilo Contra, assim, na jogabilidade, mas totalmente focado em humor, cara. Tanto que você vai pegando o item de comida que tem, você fica gordo, aí você fica cansado, assim, no meio do nada. E além de você ficar gordo, a sua arma fica gorda. Não, mas assim, tem umas coisas que foram colocadas não no primeiro. No primeiro foi um pouco mais simples, né? Mas depois teve a parada de você ficar gordo, tem a parada de zumbi mais pra frente. É uma operação foda, assim, que eu acho muito legal. Algumas referências, você pega as granadas, assim, muda. Todo esquema de arma muda pra caralho, né? É, o tanque mesmo, né? Ele já muda. Não, o tanque não muda, né? Na verdade, você tem outros veículos. Não, o tanque só muda no 5, porque o tanque no 5 você pode usar ele como tanque ou como um robô mesmo de batalha. Um mecha. Legal. Eles também sempre optaram pelo Super Deformed, né? Que foi um dos atrativos da série também. E qual que era a arma preferida de vocês? A minha preferida era a faca. A faca é maneira, mas de arma mesmo, assim. Eu gostava, acho que é aquela da shotgun. Nossa, pegava, era animal, velho. Não, da shotgun, assim, você, tipo, deixava o cara em pó, né? Você todo mundo que tava naquele raio. Era muito maneiro. E mais massa que a shotgun é a flame shot. Cara, concorda, a flame shot é muito boa, cara. Fico nessa também. E como e melhor quando você tá gordo, cara, vira, sei lá, um Kamehameha de fogo. De fogo, sacanagem, né? Falando em Kamehameha, tem que falar também do Hadouken. É verdade. cara. Nossa, cara, que referência, velho. Porque... Não, já que você falou em SNK já, né, cara, nos jogos mais pra frente vem o Clark e o Ralph, né? Como que é? O Clark e o Ralph, né, que vem depois, né? Isso, do King of Fighters. Sim. É muito maneiro, assim, que tem eles ali. Eu acho que o Ralph, ele tem uma referência muito legal, assim, que ele pode cair uma vez, né? Depois ele levanta, igual no jogo mesmo, que ele pode, tipo, cair uma vez e depois ele voltar, né? Aham. Isso foi uma homenagem que eles fizeram, porque o Ralph Clark, originalmente, eles eram de um jogo do mesmo estilo que o Metal Slug, de Run and Gun. Aí eles foram pro jogo de luta, depois o pessoal voltou eles pra esse estilo de jogo, cara. É muito maneiro, cara. Vale muito a pena muito dar uma legal, conferida. Cara. Massa. Bom, tem um outro personagem, um pelo branco lá. Não sei quem dizer quem que é aquele lá que aparece mais pra frente. Ah, os do 3, que é o... Não lembro o nome do rapaz. É um rapaz de cabelo meio cinza, azul claro. Isso. E a Natasha é uma garota. Eles só fizeram participação no 3. Depois eles sumiram. Depois eu tava jogando um de DS, cara. Já tava maluquice, já tinha uns 50 acho que personagens. Era 7, não? É, não, era um X alguma coisa já, tipo 10 uma pra frente. Ah, eu só lembro de três personagens, que é o Marco, o Tarma, a Phil. E qual que é a loirinha, cara? Que eu não lembro o nome dela. Erin. Ah, bom, verdade. Mas beleza. Então, vamos lá pedir a música? Então, a Final Stage do Metal Slug 2. Toca aí, Zé. Vamos lá, toca aí, então. Falta uma coisa, rapaz. Fala. Mission complete. Mission complete. É, cara, é muito foda. Pois é, agora. Cara, agora tá beleza. A diferença só do Hadouken. Os prisioneiros de guerra, dependendo da situação, você pega um que ele consegue soltar o Hadouken. E não é um simples Hadouken, é um Hadouken direcionado. Teleguiado. Ele acerta o alvo onde está. O Ryu era prisioneiro de guerra. É, por isso que é o Ryu mendigo, cara, igual todo mundo já fala mesmo. E então, vamos pedir aqui agora a segunda música do Fedaika, né? Fedaika, por favor. Fedaikin do Vaquim. Vamos lá. Vou pedir uma música de um mascote da época do PlayStation 1. Eu acho que ele era um mascote do PlayStation 1, gente. Certeza absoluta, cara. Ou era ele ou era o Cloud. Não, cadê? O Cloud. Não, era ele. Tá zoando. Mascote, ele. Né? Era o do primeiro Crash Bandicoot, que eu acho que eu peguei mais ou menos... Foi na época em que saiu, mas foi muito assim, muito perto da época dele. Ah, joguei muito em locadora, cara. Nossa, puta que pariu. Esquema, era engraçado assim, que o esquema dele era muito maneiro, né? Porque era um jogo assim de running com plataforma, né? Tipo, visão. Acho que pelo que eu vi, ele mesclava tanto visão traseira, mas tinha um outro, assim, algumas partes que você jogava em side-scroller, assim, tipo, plataforma clássica, né? Acabou ele sendo o mascote da Naughty Dog, que eu acho que eles podiam voltar agora. Naughty Dog, pra quem não sabe, né? Empresa de Uncharted e Jack and Dexter, né? Isso, do próximo. O próximo grande. O próximo grande. The Last of Us aí, que todo mundo amou. Pois é. E assim, cara, eu não lembro se eu tinha um jogo tão bizarro pra PlayStation 1 quanto Crash Bandicoot. É verdade, cara. A temática dele era muito maluca, né? Ele é um bicho bem estranho, tu não pensa que ele era uma raposa, mas não era. É uma coisa. Eu não lembro exatamente o bicho que ele era. Ele é um parente do marsupial. É um bicho todo estranho lá que pegava máscara de voodoo pra poder ganhar a vida. Mas a temática tribal era presente na série, né? Era forte Gurugra. Até por causa do local, né? Como que é, Snake? Pegava a máscara e fazia uns... É, tinha uma máscara que você pegava e tinha outra máscara que entrava umas penas, assim, né? Tipo, só que assim, você, se você tivesse a máscara quebrava, depois você leva um hit e você morria. Né? É, você ia pegando, acho que até 3 máscaras. É. Aí as penas iam mudando até chegar a todas douradas. E era muito maneiro, cara. Não, sério, o jogo era um jogo assim, tipo, um jogo que ele era agradável, não era um jogo fácil, era um jogo, tipo, relativamente difícil. Tinha umas cenas assim que, cara, você morria pra caralho se tentar passar. É. Principalmente quando tinha perseguição de aquelas clássicas, assim, de Indiana Jones que vê uma bola gigante correndo atrás, tipo, descendo a ladeira e você correndo, desviando dos obstáculos, pulando buraco, etc. Você olhando a cara do... as caras que o Crash faz, velho. Sim. Você dá muita risada. Muito. Eu acho que, assim, de jogo agradável de mascote, bate de frente comigo, tá pau a pau com Donkey Kong. Tá, né? Assim, agora... de carisma, de... É que assim, foi o mascote do... É que assim, o Play 1 foi o primeiro, podemos dizer, um dos primeiros consoles assim, da 32-bits, né? Depois, eu não sei dizer exatamente se o Sega Saturn veio depois, mas Saturn não teve mascote. Então, mascote da era de CD, assim, embora já tinha Sega CD, etc, mas da era CD da 32-bits, ele é o único que levava ali, cara, puxava o carro, né? Então, graças a ele, toda essa temática de mascote, pelo menos, sobreviveu até a 32-bits, né? Era 32. Mentira, tem o Kratos, rapá. O Kratos é um mascote bonitinho, né? Olha, tem Kratos e pelúcia, sabe como que é, né? Cooking Kratos agora. É, Cooking Kratos, né? Kratos Racing, né? Sabe como que é, né? Ele vai cozinhar o quê, gente? É perna de... carne mal passada. É perna de demônio do Hades com escama de peixe de Poseidon. Imagina ele assim, vou cortar a cebola, galera. Uá, uá, uá! Aí sabe como que é, né? Ele corta a mesa nessa, né? Espera, vou pegar minha faca especial aqui, é Blade of Olympus aqui. Cortar uma cebola com aquela Blade of Artemis. Nossa, velho. Não. Deixar congeladas a comida com a cabeça da medusa, né? Sim. É verdade, é bom. Vamos voltar do jogo aqui? Então vamos lá tocar música. Tá bom, então eu vou pedir pra tocar agora. Eu quero que você toque a música do Crash Bandicoot. Eu não lembro o nome porque não tô com o link aberto. Boulder Dash Music. A Dash Music, isso. Olha, então, só que maneiro. Olha que delícia. Isso quando editar vai ficar bacana. Agora eu vou pedir pra você tocar a Dash Music do primeiro Crash Bandicoot. Então manda ver, Zabuza. Manda bala. Thank you. Bem, então vamos finalizando aqui o cast com mais uma música do Madruga Jackson, né, Madruga? Sim, mas só uma coisa, cara, eu vi nessa música, não sei o que, veio a minha mente ocorrendo nas planícies da Austrália fazendo parkour com um monte de cangurus, cara. Olha só a imaginação do guri, velho. Não, pega a cena, né? Tipo, aquela paisagem toda, tipo, cheia de planície, assim, você fazendo parkour e aqueles mini morros, assim, com um monte de canguru, né? Se tiver no melhor ainda. É, ui, meu Deus do céu, Madruga. Porra. Bom, amor. Madruga, então, pra sua última música, escolheu um jogo da Namco, né, cara? Eu não sabia que tinha esse jogo maldito aí. Sim, cara. Esse jogo... Namco! Meu Deus, piada. Cara, esse jogo é pra pegar a nostalgia e agarrar pelas bolas, cara. Esse joguinho é o New Rally X da Namco, que saiu pra arcade, cara. Eu jogava isso muito, cara, quando eu era pequeno aqui na rua, cara. Tinha os arcades, enquanto os caras estavam se degladiando lá em Street Fighter, Mortal Kombat, aí tinha um molequinho que tinha que ficar nos de lado, cara. Eu joguei muito New Rally X. Os caras grandes ainda deixaram você jogar, vai jogar aqui? Vai, passa as fichas aí, PA. Você já foi puro, né? É. Sim, por um curto período de tempo, mas fui. Por uns 2 meses, né? É, 2 meses assim, dessa vida, né? Quando nasceu, né? Aham. Uhum. Cara, mas esse jogo é o clássico. É simples e divertido pra cacete, cara. Qual é a pegada dele? Eu não cheguei a ver muito assim, porque ele tem aqueles carros de Fórmula 1 bem clássicos de Atari, assim, de joguinho da, tipo, Atari, Master System, etc, né? Sim, cara. Ele é bem a temática dessa época. Você é um carrinho que você tem que ir coletando bandeiras. E nisso tem uns outros carrinhos na tela que eles ficam te perseguindo pra te atrapalhar. Aí pra você despistar eles, você pode soltar umas fumacinhas que eles batem e ficam um tempo lá perdido. Oh, maneiro. Mas ele tinha multiplayer ou era só single player, assim? Não, esse aí era single player. Quando eu escutei a música dele, eu falei, nossa, cara, Excite Bike na veia, né? Sim. Parece bastante mesmo. Não, até a pegada do gráfico dele é bem parecida, né? Então... É, tudo ali da mesma época, por ali. Sempre tem essas piras, assim, dessa época, ser tudo muito chapado, né? O gráfico, uma parte... Ah, vou pegar o gráfico que já tem aquele coisa lá, aquele background que já tem aquele cenário, então vamos utilizar no nosso jogo, né? Tanto que tem... Até mesmo, acho que o Duke Nukem, o primeiro jogo, sei lá, que tem gráficos copiados de Mega Man 2, assim, né? Do cenário, assim, que eles colocaram. Então tem muitas coisas de plágio, né? Hoje em dia, se tiver isso aí, tá fudido, né? São os dois primeiros Duke Nukem que parecem Mega Man. É. O Duke Nukem soltava a cobrinha, né? Pela arma. Mas enfim. Então, Madruga, pede pra tocar, então. Então toca aí, Zabuzeta. Dá uma tocadinha pra mim na música do New Rally. Não! Caralho! Então, consegui fazer. Ninguém mandou pedir pra então, ninguém mandou pedir pra tocar. Tocando a música do Madruga, do New Rally X, da Namco. Então vamos lá, show de bola. Finalizar aqui agora o cast de fato, né? É, só lembrando que fazendo menções honrosas, né, outros jogos que a gente poderia ter falado aqui, mas a gente selecionou outros, né? Não sempre selecionar jogos mais padrões, né? Embora o Fedakin tenha escolhido um jogo que é bem popular, né? O Crash, que é bem lembrado até hoje, que é um jogaço, né? Dois, na verdade, né? Os dois são bem lembrados. É. Principalmente o Crash Kart, né? Sim. Eu gostava, apesar de ser um jogo, nossa, um jogo temática de kart, de novo, era um jogo maneiro, né, cara? Eu gostava, pelo menos. Sítio, velho. Sim. O, assim, menção rosa para os jogos que a gente também pode lembrar toda essa parte de nostalgia. Trilha sonora de Top Gear, fantástica, né? Bom. E pode lembrar aqui que é, na minha opinião, a única trilha sonora que sobrevive até hoje, né? Cara, isso aí é tipo o concurso. Não, peraí, eu falei errado. A única trilha sonora sobrevive, não. É a única coisa que mantém o jogo no top tier até hoje, porque o restante de jogabilidade... Pra mim, não presta mais. Eu não consigo mais me divertir jogando Top Gear. Não sei porquê. Você se diverte jogando? Nossa, eu estou me jogando já, né? Depende do dia também. É. Que nem assim, ó. Tem outro jogo, sim, que tem menção rosa também, né? Que a gente poderia ter falado aqui. Sonic, né? Que é uma tradicionada também fodástica. International Superstar Soccer. Claro. Fodástico demais, aquela trilha sonora. Golaço! Forte bomba! Outra menção honrosa que eu gostaria de também deixar aqui, né? Os jogos da franquia do Mario, né? Que sempre tem a sonora linda do Koji Kondo, né? Que manda muito bem. Donkey Kong Country, né? Que tem a sonora linda demais, né? Do David Wise lá. Cara, que é muito maneira. Vale muito a pena conferir. Vocês gostariam de deixar alguma menção honrosa? Você tem alguma menção honrosa pra fazer de algum jogo que você também gostaria de incluir aqui nessa lista que eu tô fazendo no final? Vamos tentar a lista analfabética de novo? Não, mas pode fazer lembra algum jogo assim que a trilha sonora é fodástica assim dessa época? Você lembra alguma coisa do tipo? Não. Não? Não mesmo, Snake? Sério mesmo, cara. Agora... Nada, assim. É que você já falou do Top Gear, cara, que era uma coisa assim que tinha ficado você na cabeça. Você ama de coração, né? Né? Lembro de coração. Tem coisa do Goofy Trooper, cara, do Pateta. Nossa, verdade. Trilha sonora, nossa. Porque, né? Embora ela seja um pouco, tipo... Ela é legal, mas se você escutar um pouco demais, você sai com as orelhas ardendo. Não sei se vocês concordam comigo, né? É. Sabe que tem trilha sonora assim que... É fora do contexto, ela fica esquisita. É. Tem trilha sonora assim que... Ela é muito legal, mas se você escutar por mais de mais de 20 minutos, você já fica com os ouvidos unindo, cara. Porque é muito pesado. É bem como o Fedekin disse. Contexto, na hora jogando ali, faz toda a diferença. Mas eu vou escutar por diversão, é legal, mas tem um limite. Uma vez ou outra. É, bem dessa. Alguma menção honrosa, Madruga? Cara, eu gostava bastante da trilha sonora da série Hellbolt, cara. Hellbolt Fatal Fury. Nossa. Mas é que você ama jogos dessa franquia, né? Oi? Não é SNK FEG. É, você ama jogos dessa franquia, né? Cara, eu sou fã da SNK, cara, então... Você era fã da SNK, mas você teve um Neo Geo em casa? Não. Nessa eu época era proibido vender o corpo de menor ainda, aí eu não podia... É. Opa! Olha a merda! Só lembrando que jogos de RPG e Chrono Trigger, como lembrou o Hugo aqui, cara. A galera pirava muito, a trilha sonora fodástica do Chrono Trigger, vale muito a pena ser referenciado. Os jogos de Play 1 a gente pode lembrar tanto assim, lembrou mais os mascotes, que acho que lembra mais a parte nostálgica, né? Do que lembrar tipo a trilha sonora de Final Fantasy, que a gente falou no último cast, né? Valkyrie 7. Profile. Sim, tem muitas trilhas sonoras no Play 1, né, que fazia toda a diferença, mas também era capacitação do console, né, era a capacidade do console, assim, que permitia mais coisas, né. Muito mais coisas, eu acho que vale citar também Game Boy, né, mas a gente focar um pouco mais em console, né, Game Boy mais pra frente vai ter um cast específico pra jogos de Game Boy, né. Mas tem uma trilha sonora que é bacana de escutar. É do Teenage Mutant Ninja Turtles. Também. Teenage Mutant Ninja Turtles. Fala em português, Tartaruga Ninja. Mais pronto. Fácil. Sim. O outro que também vale a pena muito lembrar aqui, que é o Street of Rage, né? Trilha sonora do do Yuzo Koshiro, né? Mandou bem pra caralho, né? Teve sonora. Battletoads também. Battletoads, as músicas da série Castlevania, Metroid mesmo, tem trilha sonora muito, muito legal, assim. Vale muito a pena conferir. Então, galera, vamos encerrando nosso Game Track Live número 2, né? É, na sequência, aqui eu vou fazer... Só pra gente encerrar a gravação, que depois eu faço sorteio ao vivo ainda. É, então, só pra encerrar aqui, gostaria de agradecer muito a participação do Snake, né? E do Fedekin. E também do Madruga, né? Essa galera muito bonita que sempre tá participando com a gente nos Game Tracks, né? Da vida. Não, por favor. Game Track da vida, Nath. Só que, começando aqui, Snake... Suas considerações finais e a respeito do cast e a respeito da nostalgia em si. É, tudo isso muito bom. Tudo isso muito bom, nossa, que consideração. Tudo isso bom, beleza. Amo muito tudo isso. Amo muito tudo isso. Não, mas falando sério. Ah, cara, eu tenho bastante saudades daquela época, mas que nem dizem, né, cara, daquela regra dos 15 anos. Deixa lá algumas coisas. Muitas coisas. Algumas vale a pena você trazer de volta, né, cara? Você brincar, você jogar. Mas não tentem fazer remake. Ó, um conselho. Eu não sei se isso vai pra fora, mas se alguém conheceu o Kojima... conheceu esse povo assim, sabe? Que tá no meio da coisa. Não faça remake. Tá? Se for pra estragar, não faça. Deixa lá o jeito que tá, deixa a galera lembrar. Quem quiser realmente se interessar, busque, né? Corra atrás. Fedekin, se quiserem, jogue na Steam e na PSN. Não faça remake, por favor. É verdade. Na Fedekin, live não, poxa. Fedekin, considerações finais a respeito do cast e do tema, né? Nostalgia. Cara, eu vou aproveitar e dar uma puxadinha, puxar o fogo pra minha sardinha. Eu vou usar a mesma definição que o Nino usou naquela entrevista. A entrevista que você fez lá, entendeu? Né? Quem não viu ainda. É a entrevista que ele entrevistou o cara que comanda, né? A banda Mega Drive, né? Que é o Nino, que é o guitarrista de lá, né? Isso. E, cara, esqueci de comentar. Esse cara fez a melhor versão do Mad Racer. Cara. Meu Deus do céu. Sabe, só pra lembrar aqui, tá ligado que o nome Mad Racer foi ele que inventou? Sério? Sim. Foi a cunha dele, sério. Ah, o cunha dele, ele falou no cast lá no podcast lá. Muito maneiro, cara. Cara, assim, eu acho que nostalgia é muito aquilo que você não joga mais, o que você não tem feito mais. Então, depende muito do que você, assim, do que você vai classificar como nostalgia. Sim. Mas, assim, é um sentimento bacana. É, agora não... Não superestime ele, não deixa ele virar um monstro que vai te comer. É, tem isso também. Muita gente fica presa a isso, né? Isso que é foda. Isso é tenso. Enfim, assim como o Snake disse, tem como ir atrás através da Steam, Live, PSN, a GOG também tem. Sim. Ela, se não me engano. Uhum, tá bem maneiro, tem muita coisa antiga lá. Tem, velho, é só ir atrás e... Não, tem enfim. Não falando assim, mas tem uns emuladores da vida pra você dar uma olhada certinho, né? Mas eu vou até falar nas minhas considerações e eu vou passar pro Madruga antes de eu concluir aqui. Madruga, considerações a respeito do cast, a respeito da parte música, a parte de nostalgia em si, o sentimento das pessoas aí. É, cara, é o que o pessoal já disse, cara. A nostalgia é boa, cara. É bom você jogar aqueles jogos que você jogava quando era pequeno, ou mesmo conhecer alguns jogos que foram as bases dos sucessos, mega franquias que nós temos hoje. Uhum. Mas... é bom você não se fechar para os jogos atuais, cara. Tem coisas que... Por exemplo, eu gosto muito de Lost Vikings. Mas se eu ficar só focado na nostalgia, eu não conheceria Trine, cara. Que é um jogo lindo. Trine é muito foda. É lindo. Sim. Maravilhoso. É uma homenagem. Igual... Lost Vikings voltando. Sim. E provavelmente o pessoal tá escutando no fundo, né? Trilha sonora de Rayman Origins, cara. Que é uma pegada, assim, que... Se eu ficasse preso na nostalgia, eu não pegaria esse jogo nunca, cara. Tipo, jogo é lindo. Ele é uma homenagem a muitos outros jogos. Até falei no Mais Review, né? Mas, assim, minhas considerações a respeito do tema nostalgia, cara. Nostalgia é bom, mas de uma maneira moderada. Então, use com moderação, né? Uhum. Não, sério, eu falo assim, até uma frase meio que tipo batida, use com moderação, né? Aprecie com moderação, porque assim, é interessante você ver da onde que veio as coisas, né? Pra você ver da onde construiu toda essa temática gamer que a gente tem hoje, que é um pouco mais popular do que antigamente, né? Antigamente era mais taxado como pedante, nerd, etc, assim, mais recluso, né? Hoje é normal, tá na mídia, etc, né? Então, por favor, usem com moderação, né? É, não se prendam a essa época, né? Eu prefiro mais a versão atual do que a nostalgia, mas entendo a importância, né? Bom, galera, então, se vocês também concordam com a nossa opinião, ou talvez discordam, né? Vocês podem comentar ou podem deixar um e-mail pra nós, né? No gametrag@levelmais.com, né? A gente fica por aqui e eu vou colocar a música aqui. Dimensão Honrosa é o nosso desenhista lindo, podemos dizer assim, o desenhista oficial do Level Mais, que é o Marcos Melo Correa, né? O nosso mestrando aí, cara lá do Amazonas. Desenheiro. Desenheiro que desenha no DS, né? Olha só, manda desenho do DS, cara, muito maneiro. Tá querendo, hein? É. Tá querendo alguma coisa. Tô querendo alguma coisa. Bom, então vamos lá. Galera, até mais. Beijo no coração. Falou. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.